criminais estrelados, porcos comendo no tacho, senadores e deputados aliciados pelo diabo. Os dias de dia e de noite, escravas menores de idade, mestres da corrupção seduzindo nobres da sociedade. Tramam de noite e de dia, nas sombras da democracia, da escola que foram expulsos eu botei fogo na diretoria. Se fazem de santos senhores, até respeitados doutores, Netrax, Hugo Black, Digital Fox, Terminadores, Invasores. Indesejados são aliados, todos manipulados pelos monstros do passado. Carrega a morte em seu coração fechado. Se fui convocado, chego acelerado, rap fraseado, quebra mal olhado de sermos julgados. Estamos cansados, então tome cuidado e entenda o recado. Haja com proceder, garanto é melhor pra você. Se quiser testar nossa fé, nós somos o rap, é nosso poder. Nós somos indesejados por não sermos manipulados. Vencemos nossos monstros, nos tornamos fortes aliados. Os linha de frente da guerra, que chega faz não espera. Ajeita os beats, testa os mic, estúdio é nova era. No prato que o povo come, divide, enrola na lama. Patrocínio as musas do axé, sexo por fama. A número um da audiência recebe sua parte em vendas, manipulando alfabeto. Pra todo crime eles têm licença. O velho venceu nova. Infelizmente, a dama de linha de frente. Invasores.